shabba, shabba, shabba. All right. Shabba. What's this style, lover? Lover man for the man then. Apesar de tudo, ela tem sonhos. Ela diz que um Shabba, shabba, shabba.